Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Olá, muito boa tarde. Cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos o António Proa do PSD, a Carla Madeira do PS, a Ana Jara do PCP, o Carlos Adição do CDS não consegue hoje estar presente. Vamos falar do projeto de requalificação do Martim Muniz e também de novas propostas para garantir o equilíbrio, diz a CML, entre o descanso dos moradores e a atividade económica noturna. Muitas têm a ver com a freguesia da nossa Carla Madeira. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. António Proa, vou começar por si. Muito bem, boa tarde ou boa noite aos nossos ouvintes e aos meus colegas de debate. No primeiro minuto de hoje trago aqui uma informação sobre uma exposição que foi inaugurada recentemente na Curadoria Nacional, uma exposição de fotografia do Eduardo Gageiro a propósito da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, que este ano se cumprem. Eduardo Gageiro foi e é um fotógrafo notável e que, para além do percurso notável, foi uma das testemunhas do 25 de Abril, do dia 25 de Abril, e retratou em fotografia momentos que são de muitos de nós reconhecidos e que têm como suporte fotografias da sua autoria. É uma exposição que vale a pena visitar. É um evento, como disse, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, vale a pena lembrar a Revolução, e através das fotografias de Eduardo Gageiro, que não se ficam pelas fotografias do 25 de Abril. Ele é uma exposição que retrata vários aspectos da história recente de Portugal, aspectos da vida social, política, cultural, que vem até ao presente, desde 1950 até ao presente, e é uma fotografia que vale muito a pena ver para quem gosta de ter consciência da nossa história através de um testemunho muito bem conseguido de um grande fotógrafo português, o Eduardo Gageiro. Muito bem, Carla Madeira, o seu minuto. Muito boa noite a todas e a todos. Eu trago aqui a demolição de um palácio, um palacete que vai ocorrer, que foi aprovado na última reunião privada de Câmara. Estamos a falar do palacete Tuzé, em Alcântara. Foi notícia nesse dia, sim. Exatamente. Só vai ficar a fachada, não é? Mais concretamente na Rua dos Lusíadas, 1517, e portanto é um projeto que já anda há alguns anos. Os proprietários queriam demolir o edifício, a Câmara não autorizou, os proprietários foram apresentando projetos diferentes que não tiveram luz verde, e entretanto finalmente conseguiram o que pretendiam, que era ver aprovado um projeto que implica a demolição do palácio. Isto foi aprovado com o voto de qualidade do Presidente, ou seja, houve um empate. Um empate técnico, e o Presidente aí desempata, não é? Isso acontece, o Presidente tem voto de qualidade e, portanto, o voto do Presidente desempata. Eu não posso deixar de lamentar este desfecho, que acaba por ser o desfecho de muito do património existente na cidade. Os proprietários acabam muitas vezes por deixar que o património se degrade propositadamente, deixando janelas abertas. Este estava muito degradado já? Está muito degradado, sim. Este já estava muito degradado, mas vamos lá ver. Mas o que é que acha que devia acontecer em vez desta situação? Eu acho que não se devia autorizar a demolição, porque isto faz com que o crime compense. Ou seja, se existe um património classificado que os proprietários vão ano após ano colocando projetos na Câmara, e entretanto acabam por conseguir ao fim de vários anos em que deixam as janelas abertas, destalham telhas, enfim, existem mil e uma estratégias para deixar que o património se vá danificando, se no fim de tudo isto lhes é concedido aquilo que eles pretendem, é estarmos a premiar quem prevarica e assim. Mas foi sempre o mesmo projeto que eles apresentaram ou não? Foram apresentados projetos diferentes? Agora é para a habitação, não é? Sim, mas isso quer dizer, vamos lá ver, eu acho que, está bem, é importante ser para a habitação, mas eu acho que isso não é neste o cerne caso, da questão. O que está em causa, é que é um palacete, é um património, não era dada e bem a autorização de demolição e, entretanto, alegando que... E a Ana Jara fez parte da reunião, portanto esteve presente na reunião. Sim. Era uma reunião privada e eu soube a posteriori o que tinha acontecido. Sim. E portanto ela sabe muito melhor que eu todos os detalhes, mas era um palacete que tinha tudo para ser preservado. Ora, dando autorização para que seja demolido, além de ser lamentável para esta situação, acaba por ser um mau exemplo que damos a toda a cidade, porque estamos a dizer aos proprietários que compensa eles deixarem o património deles ao abandono, porque um dia vai haver um vereador de urbanismo, vai haver uma Câmara que vai chegar à conclusão que aquele património já não tem recuperação possível e autoriza a sua demolição. E, portanto, naturalmente, isto é mau para a nossa cidade e somos, mais uma vez, nós, os lisboetas, a dar para a especulação imobiliária de quem não tem qualquer interesse na preservação do valor histórico da nossa cidade. Quer dizer, isto é mau e, como eu já disse aqui algumas vezes, acaba por ser um provisionismo tremendo, não é? Nós acabamos por os lisboetas acabam por fazer aqui um bocadinho a figura de parolos, que acabam em troco de grandes projetos, de uma grande injeção de dinheiro na economia, acabam por vender o que de mais valioso têm. Ana Jara, ao seu minuto. Bom, muito boa tarde ou noite a todos os que nos escutam, aqui aos meus colegas. Eu trago um tema da semana passada, o Carnaval. O Carnaval de Lisboa. Sim. É óbvio, acho que para a maioria das pessoas que habitam bairros históricos de Lisboa, que há um carnaval nas ruas de Lisboa e que este ano suplantou as expectativas. Ele nasceu com a comunidade do Brasil, mas envolve-se com a cidade cada vez mais e a prova é o desfile imenso que a Graça recebeu de Colombina Clandestina. Eu própria estive num, que foi o do Baque do Tejo, o Baque Mulher, que foi pela Baixa e Moraria Baixa, até à Câmara Municipal de Lisboa. O enquadramento que está a ser usado para este Carnaval acarreta despesas incomportáveis para os vários blocos que o constituem. Houve uma notícia nesse dia, eu dei uma notícia sobre esse enquadramento, sim, não é? São cerca de 20 mil euros. Que é muito dinheiro para quem quer desfilar. Exato, é um evento de cariz popular, que é gratuito, Que não cobra entrada e que envolve quem quiser entrar nele. E, portanto, isto acabou por se realizar na condição de uma manifestação, do direito, ao abrigo do direito de manifestação, o que não é o ideal. Aliás, este evento já foi enquadrado de outra forma, enquanto um evento cultural para a cidade, e deve-se, no nosso entender, manter esse enquadramento. Mas porquê é que foi alterado? Foi alterado porque legal. Ele cresceu. Ele cresceu. Cresceu de tal forma que passou a ter muito mais encargos e outra estratégia e outra visão por parte da PSP, da Câmara Municipal, e portanto isto, neste momento, é uma evidência, embora isto inviabilize, de facto, porque as pessoas que produzem este Carnaval e que são muitas, são cada vez mais, porque há blocos que continuam a nascer e a adicionar-se ao Carnaval, não têm, obviamente, recursos para este... Para pagar as taxas, tem para construir o desfile, e o desfile é lindíssimo, tem música que me parece uma oferta cultural diversa para a cidade. Nós vemos ali maracatu, eu assisti ao ritmo maracatu, que é um ritmo específico, que é património também mundial, imaterial. Portanto, este carnaval tem a ver com a comunidade brasileira que reside em Lisboa. Sim, mas envolve toda a cidade e isso já é... Sim, já envolve óbvio. Outras pessoas que iam portanto, também. Sim. Nós, na Câmara, aquilo que questionámos foi esse enquadramento. O apoio da Câmara a esta manifestação, que obviamente é válida e é importante e torna-se relevante, até porque Lisboa não tem um carnaval. Não tendo Lisboa um carnaval, Lisboa, a comunidade brasileira abre esta oferta, esta possibilidade a Lisboa abraçar este carnaval. Eu digo abraçar porque Lisboa ainda não abraçou este carnaval e nós temos pena que não seja assim, porque nos parece... um evento tão alegre, tão rico, tão intenso do ponto de vista do envolvimento que pratica, que nós na Câmara aquilo que defendemos foi até a ideia deste evento poder integrar a programação das festas que a GEAC programa para as ruas da cidade. Ser um evento público bem organizado, obviamente com a colaboração e garantindo a autonomia e a responsabilidade dos movimentos que o organizam, sim, que são muitos. E eu queria só adicionar uma coisa, e hoje sobretudo, porque a pertinência do tema é ainda revalidada, porque hoje a Câmara aprovou novamente isenção de taxas para um evento que é o Rock in Rio. São 3 milhões de isenção de taxas para o Rock in Rio, que vai ocorrer num espaço novo da cidade, que é o Parque Tejo, onde o espaço Papa, das jornadas, o espaço, sim, das jornadas. E portanto tudo isto nos parece um pouco desequilibrado e portanto é isso que nós gostaríamos que fosse equilibrado em relação aos eventos que a cidade tem, e nomeadamente em relação a este de natureza não lucrativa, que é o Carnaval de Lisboa, é esse abraçar desse carnaval. Bom, vamos então ao primeiro tema propriamente dito. Lisboa aprova medidas que visam garantir o equilíbrio entre o direito ao descanso e à atividade noturna, é o que diz a Câmara. O Vereador da Economia e Inovação, o Diogo Moura, autor da proposta, defende que está a ser dada prioridade à qualidade de vida e aos habitantes de Lisboa, acrescentando que é preciso ajustar as dinâmicas de quem vive, de quem trabalha e de quem se diverte na cidade. A Câmara Municipal aprovou então propostas de alteração ao regulamento dos horários de estabelecimentos na capital, duas propostas complementares com novas medidas também para a atividade económica noturna. Numa nota de imprensa, o Executivo de Carlos Moedas referiu que estas propostas, defendidas pelo Vereador Diogo Moura, têm como objetivo principal estabelecer os tais mecanismos que garantam o equilíbrio entre o direito ao descanso e a atividade económica na cidade. Carla Madeira, vou começar por si. Isto é um assunto, um tema que a Carla reclama há muito tempo, não é? Que a Câmara tem que fazer alguma coisa, nomeadamente na sua freguesia, nos espaços onde há residentes a morar e onde há gente a beber copos na rua até às 500 e que ninguém controla e que a Câmara não fiscaliza e as lojas de conveniência vendem álcool ao desbarato. Isto é um princípio para regular estas coisas? Parece-lhe que é ou não? Bom, esta medida, como a Antonieta dizia muito bem, isto é algo que eu reclamo há muito tempo, mas eu reclamo a fiscalização do que já existe. Também, não é? Também não, eu reclamo a fiscalização do regulamento que existe. Existe um regulamento aprovado em 2016 que, se fosse 100% cumprido, haveria muito mais qualidade de vida para os moradores. Portanto, as ferramentas já existem, não estão a ser aplicadas. E, portanto, aquilo que eu tenho reclamado insistentemente, nomeadamente desde o verão de 2021, que foi quando deixou de haver fiscalização e deixaram de ser cumpridos os planos que existiam, que foram aprovados pela Câmara, outros que foram alterações introduzidas, como o caso da alteração introduzida no plano de urbanização do bairro Alto e da Bica, que a partir de 2014 proibiu a abertura de bares novos na zona do bairro Alto e Bica e até à Rua de São Paulo. E, portanto, aquilo que eu tenho insistentemente solicitado à Câmara é que aplique aquilo que existe. Se a Câmara quer melhorar o que existe, ótimo, excelente, conta comigo na primeira linha. Agora, é preciso cumprir o que existe. Bom, estas medidas foram anunciadas de uma forma muito atabalhoada e que criaram uma enorme confusão em toda a gente, porque foi feito a Câmara sendo criticada porque o problema está a crescer, o problema do ruído, como eu digo, muitas vezes é como o problema do lixo, quando não se atua ele vai crescendo, vai crescendo, e o problema do ruído neste momento está de forma descontrolada e os moradores e os próprios comerciantes que têm comércio de qualidade estão desesperados, e portanto a Câmara, perante toda esta situação, decidiu anunciar um conjunto de medidas com o objetivo de acalmar os ânimos, medidas que, segundo a Câmara, hão de estar em vigor um dia, não sabem bem como, depois de uma consulta pública que pode resultar em algo ou não, mas... Está agora a decorrer, não é? Que irá decorrer por agora, sim, a consulta sim, pública. Sim, sim, sim. A questão é que começo pelo anúncio atabalhoado, como eu disse, quando foram feitas quer as alterações em 2014, quer quando foram feitos despachos transitórios em 2015, quer quando foi trabalhado o regulamento de 2016, houve muitas reuniões com as populações, com as associações de moradores, as associações de comerciantes, as juntas de freguesia, portanto houve um grande esclarecimento do assunto, um grande de debate do assunto e não um anúncio para a comunicação social. Portanto, a Câmara decidiu fazer conferências de imprensa, fazer anúncios para a comunicação social que só criaram desinformação e que não abonaram nada para a resolução do problema e fizeram com que, de repente, a junta de freguesia tivesse a bater à porta, comerciantes, moradores, jornalistas, os próprios jornalistas completamente confundidos com as medidas que são apresentadas, porque de facto algumas delas até são contraditórias entre si, e até obrigaram a junta de freguesia a fazer um comunicado que não conhecia o regulamento que foi aprovado em Câmara. A junta de freguesia conheceu na sexta-feira passada, quando ele foi publicitada em boletim municipal. E, portanto, quando se quer fazer as coisas sem o envolvimento da população, quando se querem fazer os anúncios, é a forma de trabalhar da Câmara de Carlos Moedas, como sabemos, é fazer muita propaganda em relação aos assuntos e não resolver efetivamente os problemas, faz isto e depois cria-se muita confusão. Eu tenho procurado esclarecer o que está em causa. E tenho procurado apelar ao cumprimento... Ó Carla, mas houve aqui o anúncio, já vai continuar, mas houve aqui também o anúncio relativamente às lojas de conveniência e alguns espaços que vendem álcool para fora, que vão ter agora um horário mais limitado, não é? Mas esse horário já está no regulamento, Antonieta. Portanto, não é precisamente cumprido, é isso? Isto é propaganda em relação ao que já existe. Atualmente, no atual regulamento, as lojas de conveniência já têm que fechar às 22 horas. Aliás, foi uma das grandes conquistas que o regulamento... As que não fecham é porque a Polícia Municipal não está lá a fechá-la. Lá está. Está tudo escrito no regulamento. Basta saber ler e basta ter vontade política para atuar. As lojas de conveniência têm que fechar às 22 horas. Portanto, a Carla acha que as medidas não servem de nada, não, porque já há um regulamento que prevê a maior parte destas coisas, é exatamente isso? Exatamente. E que não é simplesmente cumprido. Exato. Mas agora, para terminar, Carla, diga. Permito, porque acho que é importante, porque o que foi a reunião de Câmara foi, em primeiro lugar, o regulamento, que aponta, que foram alterações ao regulamento, digo, que se vierem entrar em vigor até trazem algumas coisas positivas, mas a questão é, de nada me interessa o anúncio quais coisas positivas, para o regulamento. Por exemplo, atualmente o regulamento diz que a pedido das juntas de freguesia pode haver a proibição de venda de álcool para a rua a partir da 1 da manhã. O novo regulamento fala em 23 horas. Concordo plenamente. Portanto, é uma diferença de 2 horas, sim. Certo, mais cedo. Então vamos para esse ponto. Precisamente por haver este ponto que está no regulamento de horários, a junta de freguesia já está há 2 anos a pedir que a Câmara proíba a venda de álcool para a rua a partir da 1 da manhã. Medida que já foi feita no passado e que ajudou a acalmar a zona do Caixo Doré, quando a zona do Caixo Doré teve aquele boom que todos nós sabemos. Portanto, a Junta de Freguesia já está há 1 ano a pedir essa medida, que já está no regulamento. A resposta que eu tive da Câmara foi zero. Vem agora a Câmara apresentar uma proposta em que diz que, a pedido da Junta de Freguesia, aplica esta medida a uma parte, não é à freguesia toda. Proposta essa que tem que ser submetida à consulta pública. Proposta essa que pode ser aprovada ou não. Ou chumbada. Ora, o regulamento prevê que o Presidente da Câmara possa, mediante despacho, proibir a venda de álcool para a rua a partir da 1 da manhã. Porquê que não faz? Apresenta uma proposta, quer dizer, isto é um insulto para a população da freguesia da Misericórdia e para a sua presidente de junta, que em nome dos moradores está há 2 anos a solicitar à Câmara oralmente, por escrito, de isto todas mesmo. As formas, esta medida. E, portanto, agora decidiu apresentar uma proposta que ainda vai à consulta pública. Então, se agora aparecerem mais pessoas a dizer que não concordam com a medida, como vão aparecer, de certeza, porque os proprietários dos bares e os clientes vão participar em massa e eles são muito mais do que os moradores, o que é que a Câmara vai fazer? Isto é por número de participação? António, Neta, posso... Não era uma pergunta... Antes de entrar, queria só fazer uma pergunta. A ideia com que eu fiquei, e se calhar a Ana Jara também pode esclarecer, é que essa proposta da proibição de venda de bebidas para o exterior não é parte da proposta de alteração ao regulamento, é uma proposta que foi aprovada autonomamente. Foi uns dias antes, sim. E que, portanto, não depende de consulta pública, tanto quanto me parece, porque não integra o. Ai, também, apesar de não integrar. Ok, já percebi. Como não faz parte do regulamento, julguei que podia ser mais expedita. Pronto, okay. mas está a ambas estão todas a confusão. Já está esclarecido. O que tem sido. Eu tinha a ideia que esta, por estar fora das propostas de alteração ao regulamento, não carecia do processo de consulta pública que os regulamentos. Houve três propostas, obrigam. Uma de alteração ao regulamento, que tem medidas, algumas das quais eu acho até que vão melhorar, se um dia forem implementadas. Traz esta proposta de proibição de venda de álcool para a rua a partir da 1 da manhã, duas horas antes. Que já está. No atual regulamento, e que a junta está há 2 anos a pedir, mas portanto, não é preciso. Carla, mas que dependia da iniciativa da junta e agora é para todos. Nessa determinada área não, é para não, todos. Não, é em parte da freguesia. Sim, e na zona de Santos. Mas para todas, ou seja, não depende da iniciativa de ninguém, fica estabelecido como regra. Para todos, ou sim, seja, mas não o regulamento depende... também já está estabelecido como regra. Não. O regulamento dependia, no regulamento previa que o Presidente da Junta ou por iniciativa do Presidente da Câmara podia tomar essa iniciativa, mas não era à partida uma regra que tivesse que ser cumprida. Portanto, sim, mas enfim, a iniciativa vai dar ao mesmo. Pois. Porque... E depois existe uma terceira proposta, portanto vejam a confusão que isto é, que é na zona, na rua de São Paulo, ser proibida os estabelecimentos terem que fechar às 23 horas e depois os estabelecimentos podem pedir prolongamento de horário se comprovarem que têm a documentação toda em dia, ou seja, que estão legais. Ou seja, os estabelecimentos ilegais daquela rua... Como existem alguns, aliás, na última reunião pública de Câmara, foi lá um comerciante, que tem licenciamento para a atividade correspondente. Já, correspondente, naquele caso, há lá muitos como aquele caso, mas aquele caso é um comerciante que foi é uma casa de chá, à reunião pública de Câmara reclamar da atuação da Junta de Freguesia, nomeadamente a sua presidente, um estabelecimento que está completamente ilegal e que acabou por assumir no meio da reunião que era uma casa de chá. portanto, um estabelecimento que está ilegal tem que ser fechado. Só mais uma dúvida. Relativamente ao encerramento das lojas até às 22 horas, isso está previsto atualmente para as lojas de conveniência, mas não para outras lojas que eventualmente vendam bebidas alcoólicas. E o que me pareceu é que esta medida estende a outras atividades e, portanto, é mais eficaz porque permite que outras que não são lojas de conveniência permaneçam abertas. Eu do que percebi, não é tudo mal. Isso Carla. Aplica-se a supermercados. Supermercados, isso, mercearias. Sim. Exatamente. Minimercados, mercearias. É, eu acho que é isso. Eu acho que esta medida, nem tudo é mal, Carla. Esta parece-me interessante. Na minha freguesia só tenho dois estabelecimentos assim, enfim, maiores que não fecham às 22 e eles não podem vender álcool depois das 22. Claro, é preciso depois haver fiscalização. Mas eu ia pegar nisto. As grandes superfícies. Ia pegar nisto da fiscalização. A defender os outros. Eu ia pegar nisto. Sim, da fiscalização. Da fiscalização. Sobre este tema, eu tinha algumas dúvidas e ainda tenho quanto às medidas que foram aprovadas. Esta, por exemplo, eu acho que é positiva porque dificulta. Que algumas atividades sob a capa de atividades que estão permitidas para além das 22 horas continuam a funcionar e, portanto, acho que dificulta a vida a essas pessoas que querem contornar estes impedimentos. Eu tenho aqui, só antes do António continuar, eu tenho aqui exatamente o que é que isto abrange. De acordo com uma das alterações propostas no regulamento de horários, são dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços no Conselho de Lisboa, agora em vigor, os mini-mercados, mercearias, garrafeiras e estabelecimentos semelhantes que tenham menos de 100 metros quadrados e que vendam bebidas alcoólicas depois das exatamente, vendas. Alarga. Passam alarga a ter o seu horário equiparado ao das lojas de conveniência, limitando o seu funcionamento a essas horas. Portanto, eu acho que esta medida parece-me boa porque dificulta que se contorne o regulamento pela reivindicação de outra atividade que não de loja de conveniência. E que se faça o que se passa na freguesia da Carla, que é comprar garrafas ao merceeiro da esquina e depois ir beber na rua até às 500. Depois de comprá-las depois das 22 horas, depois porque 22, se acaso se comprarem antes, isso também não se resolve, mas vamos lá ver, eu acho que temos que ter algum cuidado, eu já noutras matérias fiz referência ao cuidado que devemos ter com as proibições. Sim. Eu não quero que neste país chegue ao ponto de questionar alguém que está na rua, porque é um direito que tem, quer dizer, desde que haja, que esteja nos limites de não perturbar, da ordem pública, o sossego, tudo isso. Agora, alguém beber à noite, por si só, eu acho que não deve ser proibido e devemos ter cautela para não se avançar demasiado, precisamente porque outras restrições falham. E falha a fiscalização. E eu acho que era aí que eu queria que eu me queria centrar. Nós já noutras matérias temos falado aqui dos problemas de fiscalização em muitas matérias do funcionamento da cidade. E esse é que eu acho que é o verdadeiro problema em muitas questões e nesta também, como a Carla referiu já muitas vezes. Tipo de fiscalização, não é? Não quer ser tão pessimista, mas há seguramente fiscalização aquém daquilo que seria necessário. Eu acho que a Câmara tem que encarar isto de frente. E é uma questão de organização e de cultura da Câmara Municipal, de muitos anos, não é de agora, não se prende com este Executivo ou com o Executivo anterior, é uma cultura na Câmara de Lisboa e eventualmente noutras, não, imagina até que não seja exclusivo da Câmara de Lisboa, é esta que eu conheço melhor e sei que há esses problemas. Estas situações Sim, para a Polícia Municipal. E portanto, bem sei, e agora que a Antonieta refere à Polícia Municipal, eu também sei que o número de efetivos da Polícia Municipal é muito aquém daquilo que está previsto no quadro. Bom, eu não quero entrar nesta discussão, mas não resisto a dizer, e é muito aquém porque a Polícia Municipal depende de efetivos da PSP e a PSP não tem facultado à Polícia Municipal o número de efetivos que a Polícia Municipal necessita. Portanto, admito que também haja dificuldades tudo a esse claro, nível. É? Agora, para além disso, e para não me esconder aqui nesta aparente acusação de que a culpa é do Governo, de facto temos que assumir que há um problema de fiscalização e de eficácia da fiscalização na Câmara de Lisboa. E nesta matéria pelos vistos também há. Eu acho que a Câmara, e no caso, não é por ele ter sido nosso colega, o vereador Diogo Moura, que esteve neste programa durante muito tempo, mas eu acho que ele, que o vereador Diogo Moura está a fazer um esforço no sentido de, também não depende tudo dele, mas de tentar responder às preocupações, às queixas, às reclamações que existem, porque de facto há aqui um problema de direito ao descanso que tem que ser salvaguardado. E de facto, quem vive em determinadas zonas da cidade vê prejudicado o seu direito ao descanso, e portanto este equilíbrio entre o direito ao descanso e o direito também às atividades de diversão é muito difícil de encontrar, tem que ser encontrado. Eu acho que as medidas que são propostas, algumas são importantes. Este alargamento que eu referia, por exemplo, do limite de 10 horas para mais atividades para além das lojas de conveniência, concorrem para essa questão. A utilização do limitador de som nas esplanadas, esse creio que é uma novidade, ou não é? É uma novidade, mas é uma das coisas que eu vou dizer na consulta pública, é que as esplanadas não podem ter som, é proibido. Portanto, aí está uma medida errada. Não podem ter som das 11 horas, não, creio. Não podem ter som. As esplanadas não podem ter som. Quero insistir, eu julguei que era só a partir das 11. Mas o que é som nas esplanadas? Eu não conheço nenhuma esplanada com som. Música, é produto desta mercantilização da vida noturna. Exatamente. Há uns anos atrás nós não tínhamos estas esplanadas e esta ocupação. Mas eu deixa-me insistir, eu não tenho ideia que seja proibido que uma esplanada possa ter, por exemplo, música ao vivo. Não está regulamentado. Sim, não, música ao vivo. Mas a música ao vivo é uma exceção e tem que ter a autorização da Junta de Freguesia, tem que ter a ler. Certo. Ou seja, não é suposto uma esplanada ter música ao vivo todos os dias, nem sequer todas as semanas. Ok, então esta também não é. Esta conclui-se que esta também não é relevante. Ok. E portanto, eu termino como comecei. Eu acho que o esforço, retomando onde estava, eu acho que há um esforço aqui no sentido de dar resposta aos problemas, mas a questão fundamental é o problema da fiscalização. Ana Jara, também acha que isto é mais um exercício de propaganda, como disse a Carla, do que propriamente de intenção de melhorar estas coisas, uma vez que, como a Carla advoga, já há um regulamento que, por isso, simplesmente não é cumprido e ninguém faz nada? Ou há aqui algum trabalho do Diogo Moura no sentido de facilitar e de melhorar estas coisas realmente na cidade? Eu acho que a questão do ruído é um tema e é um problema evidente em determinadas zonas da cidade de Lisboa. É realmente um problema compatibilizar funções muito diferentes e acho que não é um trabalho fácil. Isto não é um trabalho fácil, eu acho que é um trabalho que está a ser feito. Com o regulamento mais antigo, mas agora com este esforço de atualização, a nós não nos parece mal que seja olhado novamente este tema e composto uma série de normas e regras que possam ajudar a fazer um bom trabalho, porque eu acho que isto é possível, não é fácil, mas é possível fazer um melhor trabalho nesta compatibilização. Eu diria, o regulamento diz que há aqui um tratamento entre a habitação e a atividade económica, mas eu diria que se calhar a questão é entre morar e a diversão noturna, mais do que a atividade económica, porque a diversão noturna tem sido moldada de determinada maneira que vai para a questão económica só, mas também é, de certa forma, um direito dos lisboetas poderem ter a sua vida noturna. E, portanto, e mais, as políticas municipais direcionaram as pessoas, a partir dos anos 80, para aqueles sítios onde há agora que estão cheios de bares. Exatamente. E depois as pessoas vêm para Lisboa, para a noite lisboeta e para Madrid, porque ela se passa na rua. Sim. Aliás, se fosse para ficar em casa, iam para Copenhaga, onde não podem fazer nada na rua, não é? Sim. Portanto, deve ser difícil o equilíbrio, de facto, entre estas coisas. Mas não surgiram os bares quase espontaneamente em determinadas zonas da cidade. Não, houve um incremento. Foi incrementado por políticas públicas. Na freguesia da Carla Madeira, a Rua Cor-de-Rosa, quer dizer, aquilo abriu um espaço de expansão da vida noturna, que neste momento, quer dizer, já está que agora dimensionada, já, já não é o Cacho de Dré, mas é, está dimensionada ali às zonas que outrora eram habitacionais ou comerciais, e portanto isto tudo foi expandido com políticas concretas. Agora estamos na fase de fazer o trabalho de compatibilizar estas questões, e portanto nós, para nós, obviamente, já havia ali pessoas a viver na altura, não é? Sim, é a fiscalização. Nós temos regras, temos que as cumprir, tem que haver um incremento e uma fiscalização efetiva destas questões, e nós sabemos que pese embora o esforço de todas as forças que produzem essa fiscalização, ela é pouco, e portanto é preciso investir mais, é preciso dar mais um tratamento diferente a esta questão. Agora, há um ponto fundamental. Este ponto é os horários. Para terminar os horários, sim. Ai, mas eu falei muito menos. Pronto, mas então fala mais um bocadinho depois na próxima. Diga. Ponto fundamental, horários. E nas atividades com maior impacto, que provocam ruído no espaço público. Neste campo nós temos dúvidas em relação a medidas concretas. E eu agora agarrava outra vez no tratamento das atividades que produzem ruído, que são estas esplanadas ao ar livre, enfim, adossadas a bares, ou as lojas de conveniência, ou aquelas lojas que são bebidas com menos de 100 metros quadrados, que passam a estar equiparadas a lojas de conveniência. E neste âmbito parece-nos que há um tratamento desigual. Porquê? Porque as esplanadas fecham às 24, passam a fechar às 24 com uma possibilidade de limitação às 23, mas depois as lojas de bebida passam a fechar às 22. E, portanto, nós pensamos, quer dizer, as pessoas podem estar a consumir álcool e a fazer barulho se estiverem numa esplanada, mas se comprarem este tratamento da bebida na rua, já não podem. E, portanto, isto para nós foi um tema... E depois há bares que têm pouquíssimos metros quadrados, esses vão ficar furiosos com isto, têm pouquíssimos metros quadrados e sobrevivem à conta de venderem um copo e da pessoa ir lá para fora beber. Eu conheço alguns que são assim, são mínimos. Se fossem alguns, estávamos nos... É muitos, não é? Sim. Pois, são muitos. Eu conheço um ou dois que é muito pequenino, se calhar há imensos, e portanto esses vão estar furiosos com estas medidas, porque esses não vão poder vender para a rua, não é? Sim. Bom, e outra questão que nos levantou também dúvidas é a questão dos limitadores de som de 80 decibéis. Porquê? 80 decibéis à noite, portanto, isto é o ruído das esplanadas. Eu posso dizer, nas áreas residenciais, o limite de ruído durante o dia são 55 decibéis, à noite são 45. Os que existem agora nas discotecas são o quê? São de quanto? Vocês sabem? Não sei. Porque já existem, funcionam. Sim, mas por exemplo, posso dizer, o limite em áreas comerciais é de 70 decibéis e à noite são 60 decibéis. Nós estamos a dizer que são 80. Sim. Portanto, isto ainda vai ser objeto de análise posterior, não é? Porque isto vai entrar em discussão pública, mas de qualquer forma eu não posso deixar de comentar que temos que nos atualizar, temos que atualizar mapas de ruído que estão desatualizados, para podermos depois aferir realidades como aquelas que a Carla focou, que era da Rua de São Paulo, que era objeto de uma proposta singular, que é de estes desta rua, estes bares desta rua vão ter que fechar às 23. E nós perguntamos, porquê desta rua e não da outra rua? Do outro lado, qual é a questão com esta rua, não é? Porque depois criamos desigualdades e a cidade não pode ser gerida assim. Portanto, temos que gerir a cidade com um plano e com uma maneira justa e correta de gerir a questão do ruído. Fazemos agora uma pequeníssima pausa no Fórum Lisboa, voltamos já a seguir para a segunda parte. Amália. Segunda parte do Fórum Lisboa, já falámos das alterações do descanso, do direito ao descanso dos moradores e da atividade económica noturna e das alterações que estão previstas nos próximos tempos. Agora falamos do município que aprovou de um projeto de requalificação para o Martim Muniz, um novo jardim para as pessoas, foi o projeto vencedor para a requalificação da Praça do Martim Muniz. Já há muitos anos que se falava nesta requalificação, o último projeto tinha sido de certa forma vetado pela população porque ele não avançou porque houve muitas pessoas que refilaram em relação a esse projeto. A proposta agora assenta num espaço verde com destaque para o património histórico da Cerca Fernandina e da Porta da Moraria, uma das portas da cidade medieval. Ana Jara, vou começar por si. Eu nem sequer sei onde é que é esta Porta Fernandina. Sabe onde é? De tal maneira, nunca foi evidenciado naquela praça. A muralha, sei muito bem onde é que é, o bocadinho de muralha fernandina que se vê. Mas esta porta, que seria uma das portas da cidade medieval, fica, pronto, ninguém sabe aqui. A Porta Fernandina... Está lá desenhada. É ir-nos ver a Porta Fernandina na moraria, onde é que isto é, não é? Que vai dar, com certeza... Portanto, este projeto, finalmente, parece-lhe que é um projeto... feliz para aquela praça? Eu acho que é uma boa notícia, mas fica aquém daquilo que foi a participação e toda a discussão em torno do Martim Muniz. Houve um concurso público internacional, recebeu 20 propostas e o projeto vencedor, deixe-me só dizer isto para ficar como nota, o projeto é de Filipa Cardoso de Menezes e Catarina Assis Pacheco, arquitetura paisagista, é um ajuste direto de 462 mil euros. Isto parece-me tão pouco para requalificar uma praça. Estou enganada? Eu acho que é um valor bastante... Superior a isto? Eu devo ter visto isto mal. Não, eu acho que é esse valor. E acho é este valor? Eu acho que é, sim. A mim parece-me pouco, mas na verdade... A praça já lá está. Pois, a praça não, já lá está. Vamos projeto, só requalificar é? Algumas é o coisas. Projeto, sim. É um jardim? Essencialmente o projeto de execução. E eu devo dizer que a Câmara, PSD-CDS, no concurso público que engendrou, criou aqui quase um chave na mão, não é? Portanto, nós ganhou esta equipa o projeto com, e isto fez um ajuste direto ao primeiro classificado que deu ao gerir toda a responsabilidade sobre aquilo que foi escolhido, a proposta que foi escolhida. E, portanto, neste momento não é pena, mas não, a Câmara não deixou com este concurso abertura para que a proposta pudesse, as propostas pudessem ser conhecidas, discutidas, eventualmente aperfeiçoadas para irem ao encontro daquilo que foi a discussão pública. E, portanto, eu devo dizer que no nosso entender, e nós criticámos isto logo quando o concurso foi lançado, sim, este concurso não estava suficientemente articulado com o plano de Almirante Reis, com a Zona Zero da Baixa, com questões, não resolvia questões de tráfego pesado que aquela zona tem, também não resolveu uma coisa que é fundamental, que seria fundamental resolver, que é o parque de estacionamento que ocupa toda a parte central da praça. O que é que isso fez? O subterrâneo. Aliás, podia ter resolvido, porque a Câmara, e o anterior Presidente da Câmara repetia isto muitas vezes, a Câmara tem 100 lugares de estacionamento vazios por dia em parques de estacionamento concessionados. Estes parques e estas concessões poderiam ter sido revistas. Porque é que isto era importante para o Martim Muniz? Porque o parque para terminar, ao lado do Ana, Martim Muniz é o parque da Praça da Figueira e permanentemente está vazio porque é mais caro que o parque do Martim Muniz. Esta articulação entre estes parques e estas concessões poderia ter libertado aquele chão, aquele terreno para ele realmente conseguir ser permeável e criar-se ali um jardim. Não é o que acontece, o jardim que lá está neste projeto que ganhou o concurso, que é o melhor possível de acordo com estas questões todas que não foram resolvidas pela Câmara, é sobrelevado 4 metros em relação à cota e, portanto, isso cria problemas de acessibilidade. Ou seja, ali no chão, propriamente dito, não se pode fazer um jardim. Não. Por causa do parque não. subterrâneo. E a opção das projetistas foi criar uma cota superior e se cria um muro altíssimo no lado da colina de Santana, uhum, e uma rua com 4 faixas de trânsito. No nosso entender, poderia ser tudo melhor do mais que bem aferido na parte do concurso e termos uma proposta valente e temos que ser agora mais concisos porque ficámos muito tempo no primeiro tema. António Proa, para depois passar à Carla Madeira. Muito, muito rapidamente, eu queria sublinhar, sobretudo, que se vai conseguir de ganho para a cidade quando este jardim estiver construído. Eu creio que a obra se iniciará só em 2026, ainda falta algum tempo. Acho que algumas questões de detalhe poderão ser melhoradas. Esta questão da sobrelevação da cota, de facto, é uma questão à partida que me parece que é motivo de preocupação, mas eu estou em crer que pode ser, durante o projeto de execução, mitigado, pelo menos. Mas, sobretudo, o que eu queria valorizar é que a Baixa de Lisboa, aquela zona da cidade, precisava, como poucas outras zonas da cidade, de um jardim. Há muito que se falava no jardim. A solução que estava prevista para o Martim Muniz anteriormente era uma péssima solução, que, aliás, como a Antonieta disse, foi objeto de uma contestação mais ou menos generalizada. Felizmente a Câmara não insistiu no erro. Felizmente foi feita uma discussão pública muito alargada, muito participada. Foi aberto um concurso público e esta proposta resulta desse concurso público, que foi também ele muito concorrido, com mais de 20 trabalhos propostos. E o resultado final vai ser que o centro da cidade vai ter finalmente um jardim, ou seja, um espaço de estadia, uma zona verde, uma zona de que, e isso também foi muito sublinhado pela Câmara Municipal. Eles falam de um amplo espaço verde. E será um amplo espaço verde, de facto. Em homenagem aos terrenos agrícolas que em tempos não é um verdadeiro espaço verde permeável. Será permeável. Precisa de ser será permeável nos 4 metros. Depois, de facto, tem uma zona impermeabilizada, mas ainda assim também está previsto que o parque seja reduzido para poder mitigar também as questões de impermeabilização. Agora, eu também não me parece que a solução fosse acabar com aquele parque de estacionamento. Se nós queremos evitar que os carros entrem para a Baixa, aquele parque de estacionamento é um tampão, é uma mais-valia estratégica para acolher a procura que pode haver. E, portanto, não me parece, obviamente, que as coisas poderiam ser diferentes, mas as coisas são o que são, a realidade é a que é, e acho que há um ganho muito grande para a cidade com esta solução. E queria sublinhar, quando é que isto vai fazer? A obra está prevista começar em 2026. Há uma série ainda de... gostava que fosse mais cedo. Mas porquê? Só em 2026? Porque há uma série de procedimentos. Leva tudo muito mais tempo do que nós desejaríamos. 2026, entretanto, se vier outro Presidente da Câmara e diz não se faz esta obra, pumba, vai tudo ao ar. Quero crer que não. Acho que não. Quero crer que não. Quero crer que não. Bom, podia aqui dizer, também acho que, também podia aqui dizer que também prevejo que não vai haver novo Presidente e que em 26 seja o mesmo, não quero entrar por aí. Muito o bem. O que eu quero sobretudo dizer é que esta solução que agrada às pessoas que se interessaram em encontrar uma solução, e isso também faz com que esse compromisso seja difícil de alterar. Ou seja, lá para 2030, quem nos está a ouvir, tem o jardim feito. A obra será mais cedo, seguramente. Queria só terminar que sublinhando. Desilusão, só começar em sublinhando. Desilusão, Antonieta, desilusão. Grande foi desilusão. Que estamos hoje sem uma solução que sirva a população e a Baixa. Estivemos até agora sem uma solução. Pronto. Porque as tentativas anteriores foram erradas. E agora fez um caminho que me parece que cumpriu aquilo que é respeitar as pessoas. E é isso que vai acontecer, e termino com isto. O sublinhar do Jardim do Mundo, que aquele jardim é também um jardim do mundo. Ou seja, isto significa que é um jardim que pretende promover a diversidade cultural que existe, que está instalada naquela zona da cidade, e isso também foi tido em atenção. E ainda bem. Carla, de forma muito rápida, antes para compensar ter gasto mais tempo no início, anterior, os projetos, sempre que têm a participação pública, a participação da população e o envolvimento das juntas de freguesia, são sempre melhores projetos, e foi de facto o caso deste. Sim. Eu lembro-me que este projeto surgiu na mesma altura que surgiu também o projeto do Adamastor, e enquanto o projeto do Adamastor foi muito bem acolhido pela população e pela junta de freguesia, da Misericórdia, foi um projeto que foi muito contestado por quem não morava lá, mas bastante acolhido por quem morava lá e pela junta de freguesia, e portanto por isso as discussões públicas acabaram por trazer melhorias ao projeto, mas foi um projeto bem sucedido e que se implementou de forma rápida. Este projeto não foi bem acolhido pela população e pela junta de freguesia e a Câmara. este, o anterior de Martim Moniz, e a Câmara na altura, e bem, recuou, não avançou com um projeto que não colhia o aprovação das pessoas, da, sim, da Junta de Freguesia e da população, recuou e iniciou um processo de discussão pública, processo esse que, enfim, poderia sempre ser melhor, mas não deixou de ser um projeto de participação pública e, portanto, o que lá está é aquilo que a população quer. Pode não ser 100% o que a população quer, mas neste momento não temos... Pronto, portanto, até 2026 não há nada para ninguém. A partir de 2026 vai começar esta obra. Vamos ver se não dura... Vai acabar em força. Vai começar em força. E rapidamente vai estar concluído. Eu fico desiludida é com o início das obras ser só 2026. Porque é que não é amanhã? No mês que vem? Eu também fiquei... Tive essa questão no início. Mas percebo. Mas há uma série de procedimentos que têm que ser cumpridos. Carla, vamos ao fado. Então, o meu fado é um fado de Fernando Farinha, que é o miúdo da Bica, como todos sabem. Sim. E, portanto, é precisamente o clássico do miúdo da Bica, Os Belos Tempos. Bom, e nós, o programa repete a terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira e temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Até para a semana. Fórum Lisboa. Porque Lisboa também é o nosso fado. Quando no fado apareci, a ambição, sonho querido, em que eu fiz desta canção o meu brinquedo preferido. Assentei paraça no fado e com as paraças antigas aprendi a ser soldado. Passei a pronto, fiz do fado a minha luta e agora tenho saudades de quando eu era recruta. Belos tempos, quem me dera voltar à velha unidade da severa, ter ainda o carinho desse grande comandante que se chamou Armandinho, ver novamente cantadores e cantadeiras naquele grupo valente que deu brado nas fileiras, e ouvir também alguém chamar na parada